Todo dia ela acorda às seis, toma seu banho e seu café, ajeita o seu cabelo e sai a pé. Esperar o ônibus lotado, quem sabe um anjo disfarçado esteja à sua espera, ela tem fé. Quem sabe um novo namorado esteja sentado ao seu lado. Quem sabe tudo pode acontecer. Se ele chegar do jeito certo, o rosto cada vez mais perto, na mesma hora ela vai saber, ela vai reconhecer. Triste, sozinha sem ninguém, será que existe alguém? Alguém por quem um dia ela vá se apaixonar. Triste, mas ela insiste em procurar. Ela acredita que ele existe, que o amor um dia vai chegar. Ele vai chegar. Todo dia seus olhos vagueiam, ela trabalha, eles passeiam, mãos dadas com alguém especial, que agora está em algum lugar, à sua espera, a sonhar, e sem saber que existe alguém igual, que queira mais do que uma transa, que já não seja mais criança, que seja tudo que ela sempre quis. Alguém que tenha confiança, que não perdeu a esperança e ainda acredita num final feliz. Triste, sozinha sem ninguém, será que existe alguém? Alguém por quem um dia ela vá se apaixonar. Ela insiste em procurar. Ela acredita que ele existe, que o amor um dia vai chegar. Ele vai chegar. Um dia vai chegar. Vai chegar.